eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar. Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar. Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Mama, mama, mama, mama. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Mama, mama. Base dizendo que ia ralar. Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar. Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Mama, mama, mama, mama. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Mama, mama. You're so consumed with how much you get. You waste it.